E essa ainda dica aos românticos que existe no mundo inteiro. Pra quem ama, pra quem é amante e quem é amado. Pra vocês, China, o romântico. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, nem também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Voltarei a querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar. Sim, já não há alegria. A esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. La la la ya la, la la ya la ya, la la la ya la, la la ya la ya. Só se encontra a felicidade quando se entrega. Estúdio 3D e de gravações. O coração.